08, decolou 55, mantém minha escuta, curva direita, e vai reportar, livrando o eixo da 1735, vai reportar sobre o farol de Itapuã para transferência ao controle. Reportar no farol de Itapuã, mantendo a sua escuta, 08. Fala que daqui a essa peça sobre a margem. Sim. 08, fala que daqui a essa peça sobre a margem. Guardião 08, reporte outra vez da 35. Plantar através da 3508. Autoriza o Cancel Pass com 08? Será transferido após o através do Guardião 08. 37. 08, 500 pés. 500 pés, 08. Através da 3508. 590, solo ao 57, liga direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Guardião 08, 1.000 pés no corredor Axé, chão controle 19, decimal 35, bom voo. 19.35, Guardião 08. Controle Salvador, o Guardião 08 está mantendo 100 pés no corredor Axé, solicita manter sobre o mar. Gente, Guardião 08, sob condições visuais 510, ajuste 1.0.1.4, reporte de farol da barra. Passará farol da barra, 08. 08, quando partir estimado para o Pouso em Lemos? A gente vai prosseguir para Veracruz. Ah, gente. Veracruz, reporte farol da barra. Passará farol da barra, 08. Alfeobi é 180, 180. Fátio em Galfa, no ponto de espera, 1895014, ponte A. 395, agora. 95. 395, mano. 1279,65 milhas para a posição ponte, serviço radar terminado, continue em subida para o nível 190, no través da posição conde, chame Aracaju em 120, decimal 3. Através de conde Aracaju 203, bom dia. 1203, 1203. É isso, 203. Então, 3859, livre pouso na 10, vento 170 graus com 4 nós, altímetro 10 no 4. Livre pouso no Estacionamento, gol 2196. 2196 autorizado, sentado. Fala, Pax. Prossiga. Autorizado o início de táxi, chama para cruzamento 17. Aqui é o da 379, está pronto, mas espera da 10, visual coronar pousa. Gente, ali não tem, na 10, da 3179. Ali mantém, a 3179. 5, copia. 6312-35, copia? 312-34. Autorizado, Recife 350, conforme rota, decola pista 10, curva esquerda, full Caracaju, controle 119-35, segunda 5471, 6312. Autorizado 350, Recife, decola na Pucaru. Transponder 5471 no controle 19935, chamei a 6312. Esquerda da costa, chamei pronto, 6312. Tomará. Siga. Chame só 121-9. 219, cara. Transmissão tá muito ruim. A intenção do voo é São Cristóvão, é isso? 3179, linda, decola da 10, vento 160 graus com 5 nós. Aqui decola da 3179. Decola da IRIMA em coordenação com a torre 1895. Inicialmente decola mantendo a escuta da torre 1895 para o sobrevoo no bairro de São Cristóvão. Vai coordenar com controle 1935 ou com a torre 1895. No pátio da IRIMA, 510. Transponder 0121, o Vitor Telvé. Mantenha nível 05, ajuste 1014 em Salvador. Isso daí, marco 2 a bordo, é isso? Plano modificado 21203. Solo até 3859. 3859, táxi via Alfa, reporte em Estrelete. Alfa, Estrelete, 3859. 1179, decolado ao 03, controle 19, decimal 35, um voo. Alfa, Estrelete, 3259. 3859, mantenha a posição de estagiário. Control 179, radar contact at departure, climb to flight level 360. After 2,000 feet, fly head in leda position. After 2,000 feet, head in leda, fly to 3179. Autor de Salvador, muito bom dia, voo 1160, gente da Kilo, solicito SAP, está presente. O meu Vitor Hotel Delta copiou o livre acionamento, chama para decolagem. Autorizado, Petrolina, uma centena, conforme rota, decola pista 10, curva esquerda, Momo, apoio direto, Petrolina. Controle 1-9-35, transponda 5433, off tank. Bom dia, o gol 2196. Bom dia, gol 2196, a linha decola da 10, ventou no 50 graus com 5 nós. Ok, Ali da coluna 0, voo 2296. Faixa 3, após Juliette, portão 9. Sente após a aeronave, Juliette, portão 9, 38, 5. Pronto para a decolagem? Estamos 70 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4, reparte fora do solo. Neme 3, 1 no 1. Controle Salvador, acione identificação, desça para 4 no 10. Com ajuste Salvador no 0 no 4, autorizado chegada a ponte. 4.000 no 04, tirando a bomba, 3.000. Então, o Vitor, tem uma vez fora do solo. O sobrevoo seria perto do Shopping Salvador, entre o eixo da 10 e da 17, sem interferência com ambos eixos. Tente manter a nossa escuta, Vitor, até o Delta. Mantém escuta, Delta. Voo 2196, decolada 07, controle 19, decimal 35, bom voo. 935, senhor, bom dia. Salvador, bom dia, gol 2196, decolado da Eolita. Gol 2196, contato Sadana, decolagem, subo para o nível 360. Saída da El. 360 da El, gol 2196. Prossiga aí, Romeu Tango. Somente para a decolagem. Para o nosso? Sandro, 43 acionamento. Autorizado, senhor. Torre autoriza o vidro até a data, cruzamento para o setor sul. Para a torre? É o Vitor até a Delta, está no setor norte, autoriza cruzamento para o setor sul. Aqui é o Vitor até o Delta, evite sobrevoo da pista 17. Não vai sobrevoar a 17, vai manter o setor sul, Vitor até o Delta. Vitor Hotel Delta já livrou o eixo 1 no 0. Gente, Vitor Hotel Delta. Comandante do Tango, Liberty Taxi, parte principal, Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1014, vou ver. Gente, vamos voltar para Juliette Hotel Romeu, mantenha a proa da rotatória, está a 8,5 milhas noroeste do VOR Salvador, a 60 milhas do VOR, a 25 milhas, 25 milhas à frente, chama de novo controle Salvador para ingresso no na terminal. Papá Romeu Lima, 57 milhas sudoeste do VOR Salvador, mantenha nível 065, serviço está terminado, chame Ilhéus em 120, decimal 1. Mas em algum momento terá de seguir para a Serra Índia Eco Índia, confirma? Bolo 160, desça para 2 mil pés, livre LS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado. Seguindo 5 mil, Bolo 160. Bolo 160, cumpriu o controle? Negativo, senhor. Desça para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado, ajuste no 0 no 4. 2 mil, livre LS, X-Ray no 0, reporte estabilizado no 0 no 4. Bolo 160. Ano do PAT 5. Dar visual com mesmo. Prossiga. Passa pelo Tango, a linha decola da 1-0, vento 1-5-0 graus com 5 nós. E aí, como é o Tango fora do sol? Aqui é o meu Tango, avistado, fora do solo, reparte livrando o setor. Continuar livrando o Tango. Visuais, a 1 no meu pé, ajuste instalador 1-0-1-4, porte na 20. Tempo hoje, chamar livrando a CPR. O 1-1-6-0, apenas para informação, informo um tráfego, posição de 12 horas, 5 pontos. Milhas, deslocamento norte, mantendo no meu pé, um Robson 44, não interferirá com a aproximação. 7 do Robson, voo 1-1-6-0. Correção Alfa, Serra 50. 7, 1-1-6-0. Tango Tango decolado ao 15, controle 19, decimal 35, bom voo. Bom 35, muito obrigado, Tango Tango Tango. O Xenemia 312, posto de questionamento, está pronto na 03. Alfa Alfa Tango Tango, bom dia, contato radar na decolagem, subo para o nível 100, após 2 mil pés, foi Cogbo. Após 2 mil, voar na Cogbo, o Alfa Tango Tango. O 2196, chame Centro Recife em 133, decimal 25, alterando 125, decimal 1. 196. Linha 311, desço para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, livre LS, reporte estabilizado. Vitor, tá delta, já está no setor sul, vai manter o sobrevoo, tá visual com o 44. Ok, afaste da, do eixo da 10, em direção ao farol de Itapuã, repartindo o farol de Itapuã. Vai afastar o Vitor até a delta. Tango, mantendo o contato visual com outro helicóptero, afaste em direção ao setor sul, reporte farol de Itapuã. Afastando e mantendo visual, tá bom? Controle, confirme para Alfa Tango Tango, se após 2000 está livre da restrição de 3 mil pés. Afirmativo, sub mantém nível 100 para o Edcog. Alfa Tango Tango. Estabilizou X-Ray 10, 1960. 1160, ciente, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. Recebe o ILS completo? Completo, senhor. Sim. Tudo muito bom dia, gol 1160, baixou, travou, passando Simbra. 1160, informa dois helicópteros no setor sul, afastando em direção ao farol de Itapuã, sem interferir, livre pouso 1-0, vento 1-60 graus, com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso no 0, no 0, no 4, tem os tráfegos no check-ins, gratou no 160. Torre o Ianco Meltango solicita permanecer na presente posição, na vertical do litoral. Gente, aqui o Meltango mantém a posição. Grato. Vitor Tadá também já está próximo ao farol de Itapuã, mantém. Gente, temos mais uma aeronave já próxima à Duna, mantém a posição estimada 5 minutos. Ok, está mantendo a posição, Delta. Gente, frequência livre da presente, guardião 0. Foi tudo. Olá. 2345. Estacionamento 3304. Oi, João, 730. Por que eu vou deixar uma sonata já?

Papa Alfa Tango Tango, direto de China. Direto do Patrônio, muito grato, Papa Tango Tango. Torre Salvador, boa dia, 6319, final, visual para controlado. Foi 6319, livre pouso na 10, ventando 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 10, 6319. Torre Salvador, Condor, bom dia, o Condor. Condor 23, controle Salvador, bom dia. Acione identificação, desça para o nível 050, ajuste no 04, autorizado, chegada mais. Ok, descendo para o 050, 14, avião está na final, retorna para a sobrevoo Patinho, Sama. Vira até o Delta, visual com o chinês na curta final. Tá, visual, fará o mesmo visual com a 44 também. Gente, evite sobrevoltar no 7. Evitará. Afirmo, podemos taxiar no trecho entre a Papá até a Bata, mas está interditado para pouso e decolagem. Salvador, Salvador, gol 1184. Gol 1184, controle Salvador. Acione identificação, desça para o nível 060. Ajuste 104, autorizado, chegada a Mário. Chegada a Mário, no 014, desce para 060. Da 0, 312 ali, mantenha no 0. No 60, após o San Juliette, portão 10, 10. Após o San Juliette, portão 10, gol o 960. 311, solo 25, livre à direita, solo 121, decimal 9. A gente vai livrar na Ghost, 311, solo 219. Série 2523, Condor 23, se redução 2509. 150, Condor. Bom dia, Azul 27 no 4, ciente da Lima, autorização Barreira. Vento 170 graus com meia dúzia de nós. Zero, direto rota do plano, decola da pistão da zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após direto. Controle Salvador, 119, decimal 35, torre no noite, decimal 95. Transponder 5512. 0-4, está presente voando Duna para interceptar o ILS da pista 1-0. Condições de incrementar a velocidade a fim de sequenciamento? Negativo, não tem condições de incrementar a velocidade não. Gente, está presente voando Duna, no guarda ILS. ILS X-Ray? Afirmativo, ILS X-Ray, pista 1-0, vento de 170 graus com 9 nós, temperatura 2-9, ajuste em Salvador 1-0 no 4. Condor 23, reduza 230 mais. 230, Condor. Então, Salvador, bom dia, Xenemia 312, decolou passando 5700. Xenemia 312, contato radar na decolagem, voo para nível 350, saída PUC. 350 da PUC, Xenemia 312. Aniário, manter 1-0, 3304. Bom dia, Papa Tango. Eco Tango Índia. Informação em curso, Lima. Pronto, cópia para o Anambi? Prossiga. 080 autorizado. Decola da pista 1-0. Primeira curva à direita, saída Arbor, controle Salvador 119, decimal 35, torre 98, decimal 95, aciona 5455, transponder Eco Tango Índia. Chaco Tango Índia, confirme o pátio. Sim, sem pressionamento, chame para o táxi, a gente já vai coordenar o follow me da infraero para auxiliar o chame táxi. Correu o Vitor até a data, abandono sobrevoo, está autorizado, cruza 1-0, retorna em Rimar. Gente, segue para Rimar, confirme. Firmo. Gente, vento em Salvador, 150 graus com 8 nós, altímetro 10 no 4, reparte solo controlado em Rimar. Procurar solo controlado, grato, bom dia. Prato, Cadeiro. 3859, pronto, cópia. Afirma, prossiga. São 3859 para Afonso Pena, nível de voo 360, autorizado. Alfa, decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída arbor, transição Alefa. Upper do Gol 21, até Utigi, uniforme Tango Golf India Romeo, e após prosseguir conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 119.35, torre 118.95. Aciona 5502 no transponder, então 3859. 360 aprovado para Curitiba, roda 190, curva direita, saída arbórea Alefa, upper low 21, Utigi, comando plano. O controle 1935-28895, transponder 5502, 3859. Só 3859, correto, chame pronto para pushback funcionamento. Salvador, bom dia, o 981-330, porta mesa, para cota, fixe da linha. Nossa. Autorizado para Fortaleza, nível de voo 330, via Upper Gol 9, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza, decola da pista 10, com primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119.35, torre 118.95, aciona 5460, Rio 9811. 330, Fortaleza autorizado. Segunda pistola 10, no perfil bom, primeira curva à esquerda, então frotinha pelo caminho 1-9, aerobia, até Bangu após a boca. Controle 1-9-9-3-5, torre 1-1-8-9-5, aciona 4-0 para o pushback de estacionamento, 989. Autoridade, chama táxi, Rio 989. Autoridade, chama táxi, 989. Comando 23, informe tráfego com posição de 10 horas, 10 milhas, rumo sudeste, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés no Cirrus 22. Sente, tem o mesmo de cash. Comando 10, segue para pouso em Serra Índia com Índia. Sente autorizado, reparte livrando Yankee Romeo Tango. Grato. Vitor Hotel Delta, solo na RMAR aos 33, frequência livre. 304. Sabe o tipo de equipamento que pousou ali na 17 sem a roda de nariz? Pro estão no 0 e é contratado. Tio Yankee Romeo Tango, aguarde transferência para o controle. Aguardando. Pega o seu Romeo, receptor. Coletando, chama controle 1935, bom voo. 7935, grato. E muito obrigado pela colaboração com as imagens. Quente. Estourado novamente para o localizador. 30070, grande, seu Romeu. Vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 090, seu limite QB Mike 1005. Esquerda 090 de proa, limite 10 de cima. 1184, desce para 4 mil pés. 4 mil. Controle, o Papatango é aqui o meu tango. É aqui o meu tango, prossiga. Passando em Rimar, seguindo para a pousa em Serra Índia, Eco Índia. Gente, aqui o meu tango, reporte visual com Serra Índia, Eco Índia. Depois estará a tango. Diga. Mais ano pra retornar pro Juliette Romeu. Sente Juliette Romeu. Sente do término do teste o hotel Juliette Serra. 184, reduzindo 180. Reduzindo 180. Confirma a aeronave está na nossa frente? Tipo de 22. Juliette Alfa Romeo, para o curso localizador, curva esquerda para a correção direita, 160 nessa sua intercepção. 770 para posto seguro, pronto cópia? Pronto cópia, sente da Lima. Azul 2770 para posto seguro, autorizado nível de voo 180, via Golf 677, Raira, após direto, decola da pistola 0 com primeira curva direita, saída Coral. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Aciona o 0271, azul 2770. Autorizado 180 via Golfo 677 a Terra Ira, após 360 por seguro. Vai decolar 190, curva direita, saída Coral. Controle 1935 a 218.95. Transponder 0271, azul 2770. Azul 2770, correto? Chame pronto para pushback, seu nome. Chamarei no bate 3. 9811 da Rio, para o táxi, que é o 205, 2 horas de ponto, autonomia alterna natal. 9811, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 95, ajuste de altímetro 10 no 4, bom dia. Pátio 1, Índia, 2895, a torre, 14, bom dia. 2000 pés. Direita 050, 2000 pés, repousar essa pressão. Onda 23, fui LS. Onda 23, 2198, decimal 95. 10895, boa. Boa. Bilhete até Romeu estabilizado? Afirmo. É, chame 2198, decimal 95. Onda 23. Bom dia, condor 23, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 140 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Querido pouso, baixado e travado, condor. Sete curva 0 pro 070. 070, no olho, fundo 184. Controle em comandando, tira pra pouso, terra ainda, corrigir, muito obrigado. Gente, frequência livre da presença. Livre. Uno 648, Duna 2000 pés, livre LS. Opa, Duna 2000, livre LS, voo 648, obrigado. Então 3305, chame de centro, Recife, em 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. 288, 260, tá logo? Xané 62, 12, chame de centro, Recife, em 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. 2085, 2545, Oxa 63, 12. Dá uns com 7 nós agora. Ok, grato. Dois pernas, dois pernas. Juliette Hotel Romeo, aeronave à sua frente, está 3 milhas à sua frente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarda para reduzir, só para ver. Reduza na medida do possível, Juliette Hotel Romeo. Grato, Romeo. 00, serviço radar terminado para informação de voo e alerta, agora com centro Recife em 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Não, não mantenha, pode esperar. Então, Romeu, vento 160 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4, aguarde pista livre. Aguardando, vai ajudar uma pessoa, certo? frequência livre. Solo 123, solo aos 40, livre na primeira direita, solo 121, decimal 9. 219. Para o táxi, o azul 27 no 4, 43 a bordo, 5 horas e 20, alternando palma. Azul 2714, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste o no 0 no 4, no G. Pátio 1 para a Índia, ponto de espera 10295. O 2714, bom dia. Temos torre no 8, decimal 95. 10295. Condor 23. Mantenha a delta. Avião 81, ali mantendo o zero. Ali mantendo o zero, mas 81. Dois Salvador, no 621. Bom dia, toma conta. Uno 621, bom dia, controle de Salvador, sendo identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 4, autorizado chegada a ponto. 4.000, 1-0 no 4, autorizada a ponto. O 621, full power. Full power. Autorizei de acerra para o voo 648? Sim. Autoriza o externo para o voo 648? É a proeditora, voo no 648, a aeronave de aproximação, baixa performance. Change. Espera a torre no 8, direção 95, ajuste de altímetro no 0 no 4, é Cotango Índia. Um, dois, três, mantenha a posição. Alô, Juliette até Romeu, livrou até Romeu, vai para o pátio 3, confirmando o pátio 4? Através da Mata. Mata, ciente, táxi via Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, controle de Salvador. Quasima, Oxanel 6250. Oxanel 6250, controle Salvador. Aciona identificação, desça para 4.000 pés. O ajuste 1-0 no 4 da presente, voando Duna. Trato, voa Duna da presente, 0 no 4, desce para 4.000 pés. Viu, negativo. O tráfego nacional. 1-1-8-4 na escuta. Você escuta, prossiga. Check 3, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Checado trem, livre pouso no 0, 1-4. Avião 8-1-1, decolado aos 4-4, controle 1-1-9-35, com voo. 7-19-35, obrigado, até a próxima, 9-8-1-1. Controle de Salvador. Rio 9891 no transfere. Rio 9891 no contato com a cama de pulagem, subiu para o nível 330, saída MOMO. 330, saída MOMO, 9891. Gente, Juliette, Hotel Romeu, mantenha a posição. Para o táxi, o T3259, 1-8-0, bordo, posso fazer 30, alterna agora. 859, táxi via parte 1 Índia, ponto de espera 90, torre 18, direcional 95, ajuste de altímetro 10 no 4. 10 no 4, via parte Índia, com 28953, 2259, bom dia. Vai pro Tango Índia, seguindo o Tango número 2, até o ponto de espera, torre 118, direcional 95, no ponto de espera. Patrulha Lima, tem 10? Ali mantém 102, sempre no 4. Condor 23, autorizado, cruzamento da pistão no zero, táxi via hotel até o pátio militar, a estacionar a frequência livre. Do cruzamento da pistão no zero, táxi via hotel até o pátio militar, a estacionar a frequência livre. Azul 2770, pushback, acionamento. Azul 2770, autorizado, chame táxi. Autorizado, depois para táxi, 2770. O 23, copiou o solo? Condor 23, autorizado, cruzamento da pistão no zero, táxi via hotel até o pátio militar, a estacionar, frequência livre. Bom, no 184, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Meia 48, ciente, compete aproximação, chato torre no 8, decimal 95. 18,95, 14, obrigado, você tem capô. Pera aí, capô. Salvador, bom dia, tá 3,859, ponto de espera pronto. Bom dia, tá 3,859, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3,859. E Mike, na Quebec, chame para ingresso pistão no 7. Sente a guarda de pista livre, eu no 648. Guarda. É 21, informa o tráfego, posição de 11 horas, 20 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível 080 para o 330, Airbus 300, correção. Bravo 727-200. Bom, no 648, check train, livre pouso não no zero, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro no zero no 4. Livre pouso na pista 10, voo 648, baixar travado. Com radar na decolagem, vou para o nível 180, saída mão. 180 no perfil, 2714. 184, ingresso via Juliette para gate 04. Ataca azul 27701, 54 no PLB, autonomia de 3 horas 50 minutos, alterna vitória. Azul 2770, tem livre táxi via pátio 1 no Índia. Vai da passagem a Boeing 737 da Gol, que vai parquear no gate 4. E após prossegue até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre no 8, decimal 95. Ajuste de altímetro 10 no 4. Bom dia. Correio 14, vai estar aqui a via pátio 3, dando passagem ao Boeing da Gol. Após prossegue via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 7895, azul 2770. Obrigado, até a volta. Sola azul 9134, informação Lima, pronto, Patrícia. Sola 9134, pronto, cópia. Pronto, copia. Sola azul 9134 para Aracaju, autorizado nível de voo 130, via Golf 677. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Conde. Controle 1-1-9-3-5, torre 1-8-9-5, aciona o 0274, azul 9-1-3-4. Positivo, pronto, autorizado a nível 130 para Caju, na Golf 677, circulando da 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil Conde, 1935 é o controle, a torre 1895 e aciona 0274. O azul 9-1-3-4 está no pushback. Seja azul 9-1-3-4, chame pronto para pushback acionamento. Chama ali para o azul 9-1-3-4. Zero. Alfa Tango 72. Autorizado, o ingresso via Quebec vai taxiar via pista até a Bata. Ilhete Hotel Romeu. Está presente voo ITAB, desce 4000 direto. 1-0, 1-4. Diga. Persona Alfa. Max, na frequência do solo nesse setor, no momento, 1-2-1-9. Ah, tá aqui. Zona 648. Zona 648. Táxi via... Alfa e Juliette para Gate 01. Alfa e Juliette 01, também 42. No 621, curva esquerda para 180. 621, esquerda 180. Tango Índia ali, mantendo 0. Decolado ao 53, controle 1, análise decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Tune 6250, desça para 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. 2000, livre ILS, reportará estabilizado. Tune 6250. 26.85, alterna 1.25.45. 2685, boa. 2685. Olha, Salvador, tá 3859, saída Árvore, passando 2000. Tá 3859, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, após 2000 pés, direto Elefa. Sente, direto Elefa, subida para o 3659. Dias, primeira estação, foi uma linha de 330, direto ao Alex. 2065, com a informação Lima, por gentileza, autorização Guarulhos 360. Torre?